Um filho da rainha Irmanjá, não sou daqui, sou lá do além-mar. Vivo na terra porque minha mãe mandou, servindo a Deus e a Jesus Cristo Redentor. Sou esperança para quem quiser me ouvir, anjo guerreiro, um dia vou me despedir. Vou me encontrar com quem me ama de verdade, mamãe querida, minha mãe de piedade. Louvo ao sol, à lua e às estrelas, imensidão que é minha natureza. Peço ao meu Pai sua pureza de espírito. Vou levantando quem me quiser ser bom amigo. Muito obrigado a Jesus Cristo Redentor, que veio à terra, me ensinou a ter amor, distribuindo com firmeza e com verdade. Me mata em trevo, doutrinando as maldades. Eu sou um filho da rainha Iemanjá, não sou daqui, sou lá do além-mar. Vivo na terra porque minha mãe mandou, servindo a Deus e a Jesus Cristo Redentor. Sou esperança para quem quiser me ouvir, anjo guerreiro, um dia vou me despedir. Vou me encontrar com quem me ama de verdade, mamãe querida, minha mãe de piedade. Louvo ao sol, à lua e às estrelas, imensidão que é minha mãe natureza. Peço a meu Pai sua pureza de espírito. Vou levantando quem me quiser ser bom amigo. Muito obrigado a Jesus Cristo Redentor, que veio à terra, me ensinou a ter amor, distribuindo com firmeza e com verdade. Firmado em Deus, doutrinando as maldades.